Se é pra falar de saudade, vou começar por você. Por onde anda essa hora? Como é que faz pra viver? Eu até hoje mal durmo. Pois sobra espaço na cama. Comprei mais 3 travesseiros pra ver se isso me engana. Aquela foto que a gente pendurou na sala ainda está por lá. O jardim lá da frente todo dia eu faço questão de regar. Eu vivo em função da tua volta, aguardo tanto teu telefonema. De noite eu já nem tô trancando a porta, pra se quiser entrar não ter problema. E o risco é meu de você não voltar. Como me prometeu, meu direito é cobrar. Finge que esqueceu que a gente brigou e retoma essa história do mesmo lugar. E bate na palma da mão. E o risco é meu de você não voltar. Como me prometeu, meu direito é cobrar. Finge que esqueceu. Retome essa história no mesmo lugar. Thiago Soares. Se é pra falar de saudade, é, vou começar por você. Por onde anda essa hora? Vai saber. Quem sabe, né? Como é que faz pra viver? Eu até hoje mal durmo. Eu até hoje mal durmo. Pois sobra espaço na cama. É. Comprei mais 3 travesseiros. A malandragem tá aí. Pra ver se isso me engana. Nosso encontro! Aquela foto que a gente pendurou na sala ainda está por lá. Ainda está por lá. Jardim lá da frente, todo dia eu faço questão de regar. Eu vivo em função da tua volta, aguardo tanto teu telefonema. De noite já nem tô trancando a porta, pra se quiser entrar não ter problema. E o risco é meu de você não voltar. Como me prometeu, meu direito é cobrar. Finge que esqueceu que a gente brigou e retoma essa história do mesmo lugar. Do mesmo lugar. E o risco é meu de você não voltar. Como me prometeu, meu direito é cobrar. Finge que esqueceu que a gente brigou e retoma essa história. Se é pra falar de saudade, vou começar por você. Sensacional. Thiago Soares. Desse encontro.